pode até pousar no meu malote. É que o pai conta forte. Traz as Red Ciroc pra elas tomar. Aí que ela joga o pote, pede tapa bem forte. É o DJ Daniel Vídeos de São Francisco, Minas Gerais. Nunca tocada profunda, só soco no nuca. Puxão de cabelo e tampa na bunda. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Tuca, tucada profunda, só soco no nuca. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Tuca, tucada profunda, só soco no nuca. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Joga o pote, pede tapa bem forte. Quer agressividade, Daniel, então vai tomar. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Quer agressividade, Daniel, então vai tomar. Nunca tocada profunda, só soco no nuca. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Nunca tocada profunda, só soco no nuca. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Puxão de cabelo e tapa na bunda.